Bom, estas jornadas vão ser prolongadas ao longo de 2018, fazem parte do nosso programa de comemoração dos 250 anos. Estas primeiras jornadas que hoje decorrem versam, nomeadamente, duas questões e dois imperativos que dizem respeito à própria Constituição, à própria legislação que foi saindo nos últimos tempos, nomeadamente o novo regime dos códigos. Do Código dos Contratos Públicos, que está em vigor desde 2018, e também ao novo Código, ao novo regime da proteção de dados, que entra em vigor ainda este mês, e portanto são duas matérias que vêm influenciar muito aquilo que é a nossa dinâmica, o nosso trabalho, o trabalho do município, das juntas de freguesia, das próprias empresas, e portanto houve aqui alguma necessidade de nós podermos facultar, também por interesse próprio, obviamente, mas podemos facultar este tipo de formação às pessoas e distribuir informação. Que é disso que se trata, é uma formação. É, no fundo, acaba por ser uma formação. Estamos aqui a dar uma formação a todos os interessados, de forma gratuita. É uma informação sobre estas questões, não é uma formação acreditada, mas é no fundo, acaba por ser uma formação, obviamente. Temos connosco outras misericórdias do distrito, que estão hoje a participar nas jornadas, temos representantes de IPSS concelhios, temos pessoal do município de Oliveira do Hospital, das juntas de freguesia, pessoal das empresas também, portanto estas temáticas vêm tocar-nos obviamente a todos, e são do interesse geral.